Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 494. Numa semana, nós ficamos duas semanas sem fazer o programa, achei que a gente voltaria aqui com pelo menos 24 pontos, mas continuamos aí agarrados nos 20. É sofrimento. Eu sou Jair Viana, estão aqui comigo quase os culpados de sempre. Menino Thales meteu um atestado hoje, mas nem por isso ficaremos desfalcados. Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Semana difícil para dar uma boa noite, né? Mas, enfim, acho que a vida do americano nunca foi fácil e esse ano não vai fugir muito à regra, não. Seguimos. Beleza. Felipe Deleucas, dê seu boa noite e já emende com aquele resumo esperado por todo americano no domingo à noite. Tá, boa noite. Se é que dá para falar uma boa noite depois de uma semana péssima como essa, né? Mas vamos lá, a gente teve um jogo em casa, no Independência, bastante vazio, né? Na terça-feira. E, bem, era contra o Athletic, time afundado lá na parte de baixo da tabela. Jogo em casa, que é tudo para ser aquele jogo que a gente venceria em casa com eles pela primeira vez, né? Só que a gente não tinha um atacante, aí a gente começou com um dos contratados, pelo qual a gente não tinha muita perspectiva por conta das estatísticas e últimas passagens de grupo, foi o Breno, né? E aí, bem, ele não funcionou com o ataque. Vale um adendo, antes de colocar no resumo, que ao conversar com um ex-profissional da base do Cruzeiro, o profissional que fez a admissão do Breno na base do Cruzeiro, ele me falou que o Breno foi admitido na base do Cruzeiro como volante e jogou como volante até o finalzinho do sub-20, em que um camarada lá meteu o louco de colocar ele na ponta para conseguir marcar a lateral. E aí ele acabou virando centroavante, um jogador que era um volantão daqueles de marcação. Então não sei exatamente como isso aconteceu na carreira dele. Esse profissional também não sabe como aconteceu, porque ele falou que ele não tinha as valências necessárias para o centroavante, como proteger a bola, saber dar uma encostada, fazer o pivô. E dá para ver que ele ainda não aprendeu, né? A partida dele foi bem ruim. Ao que pese que a gente, no comecinho da partida, né? A partida foi até bem, bem ruim, a partida de terça-feira. A gente tomou um gol escanteio em que ninguém subiu com um jogador do Athletic, colocou a bola no cantinho, o goleiro não defendeu. E depois disso, a gente achando que o time ia se impor, né? Ia marcar presença, ia fazer alguma coisa lá contra o adversário, mas não foi isso que aconteceu. A gente não conseguiu criar. Diga-se de passagem, o Athletic esteve muito mais próximo, né, de fazer o segundo gol do que a gente de fazer o gol de empate. O Matheus Mendes é que pesa nessa partida, foi, acho, o único jogador que teve algum destaque positivo no nosso time, porque depois do gol, ele fez uma defesa no primeiro tempo, eu acho que duas no segundo tempo, com um grau de dificuldade razoável, para tentar manter a gente no jogo. E o Ederson, eu acho que nesse jogo não foi nem muito feliz nas substituições, né? Porque ele meio que não... O time não foi colocado mais para cima para tentar agredir. Ele primeiro colocou o Elisário no intervalo no lugar do Breno, ainda improvisando o Figueiredo centroavante. Depois ele tira o Miquéias, que vinha fazendo uma partida bem ruim, só mais ou menos metade do segundo tempo. Depois ele tenta ali com a mexida, colocando o Arthur Souza, no lugar do Paulinho, meio desconfigurando, e depois coloca mais dois volantes, mas a questão é que ele ficou o jogo inteiro no mesmo esquema, mais ou menos, e com dois volantões parados, plantados, assim, o que foi um pouco triste, já que a gente não... O esquema não funcionou e os jogadores em si não funcionaram. Ele até na entrevista meio que deixou isso claro, né? E a partida de ontem, aí vinha todo aquele otimismo, já que pelo menos com o Ederson estávamos muito bem fora de casa. Pegamos um adversário, às vezes, brigando na parte de cima da tabela, então com um grau de dificuldade um pouco maior, ainda que sem um elenco assim tão pungente, né? Como os elencos de esporte, Goiás e outros times. Mas começamos isso até razoavelmente bem, o time deles não criava muito perigo, o jogo meio controlado. A gente conseguiu fazer um gol numa jogada de bola parada, né? Com o Miguelito cobrando uma falta na cabeça do Cauã Barros. A gente fez um gol e ali o otimismo bateu. Agora a gente vai conseguir fechar a casinha. E um contra-ataque espetando, se a gente acertar o gol, o goleiro deles é o Ayrton. certeza que a gente vai conseguir fazer mais pelo menos uns dois gols nessa partida, né? Para nosso azar, o Marlon é meio burrinho. Ele, eu acho que foi bem burro fazer aquele pênalti ali, marcou errado e ainda conseguiu tropeçar em cima do cara, que meio que foi inteligente para conseguir cavar o pênalti, conseguiu. Depois que eles empataram, a gente, num a um, ainda estávamos no jogo, a partida não estava de todo ruim, a gente até então não dava tantas chances assim, embora também não agredíamos tanto, até que o William Bigode, né, perdeu um gol, que mostra que a contratação dele foi meio que uma burrice, né? Se é para desperdiçar dinheiro, não é para desperdiçar dinheiro com outras coisas, porque não dá para você colocar o principal jogador, o principal atacante do time, não pode perder um gol daqueles, né? Então, e depois disso, a gente não teve mais uma chance clara e a bola pune. E puniu num gol, dá para colocar assim, bastante duvidoso. Eu, assistindo, né, onde eu estava, até mesmo com o VAR, eu ainda acho que o jogador estava impedido. Não sei como é que a linha funciona, mas o gol acabou sendo validado. E, bem, aí para piorar, a gente ainda toma um gol numa pataquada meio estilo Trapalhões da bola perigando, o goleiro saindo errado e mata ali no finalzinho do jogo. Não que a gente tivesse muito próximo de empatar, mas ali também matou qualquer chance que a gente tinha de conseguir qualquer coisa. E novamente o Ederson, achei que mandou bastante mal nas substituições, porque apesar de a gente começou com três zagueiros, coisa que mudou o esquema, coisa que a gente pedia, só que ele tirou o nosso melhor atacante, o mais criou pelo menos contra o Atlético de do Figueiredo, ele não estava em campo, ele manteve o Estênio, por exemplo, que não justifica muito bem, o Miquéias, que foi horrível também contra o Atlético, que foi mantido no meio de campo. E ele ficou com o Mariano até muito finalzinho. E assim, faz sentido até, ainda que o Marlon tenha errado, o Marlon é um lateral que marca muito mal e ataca, pelo menos, com alguma qualidade. Então faz sentido você ter um 3-5-2 com o Marlon no ala. Mas jogar com o Mariano, que não é exatamente um ala, vinha jogando mais como zagueiro do que como lateral, de fato, não é tão ofensivo. Ele foi sair aos 80 minutos, já no finalzinho da partida. Então ele também... As instituições dele foram mais defensivas do que ofensivas, né? Que ele coloca, precisando empatar a partida, ele me coloca o Felipe Amaral, por exemplo, e o Breno Teixeira. Então, assim, foi meio muito mal no que ele mexeu, assim, não colocou o time para frente e puniu. Não exatamente por buscar a vitória, até acho que especular com um empate podia ser até razoável, ainda que a gente precisasse recuperar da partida em casa, mas, assim, nem isso. Mas muitas defesas, as mexidas dele não foram para colocar o time mais para frente, mas foram mexidas que mudaram o time, né? Então, é isso. Acho que é isso, moçada. O negócio, a gente não teve programa semana passada porque o jogo foi no domingo. E a gente não teve, a gente acabou ficando com dois jogos acumulados. E como eu falei na introdução aí, era para ser pelo menos 4 pontos e acabou sendo 0. Lucas, me diz uma coisa, subiu no telhado, como é que tá? Como é que tá seu otimismo nesse momento? Não, já não tava grande antes, né? É uma coisa até que a gente comentou, que eu comentei nos últimos programas, que eu achava que, para dizer que o trabalho do Ederson tava tendo evolução, precisava de ter algumas performances evolução, né? Melhores. Oi? Para que tava tendo evolução, precisava ter alguma evolução, né? Chegou o hater, Não, mas é verdade, porque assim, fala assim, teve uma evolução em relação ao trabalho do William, o time passou a ganhar fora, ficou um pouco mais organizado, mas em termos de performance estava devendo e muito ainda. E se for pegar o trabalho do William na Série B e o trabalho do Ederson até então, se bobear o trabalho do Ederson nesse momento com essas duas derrotas, tá até... aquém do que vinha sendo o próprio trabalho do William, infelizmente, em termos de resultados, né? Uhum. Então deixa a gente muito pessimista. Pelo menos eu estou muito pessimista que a gente vai brigar pelo acesso. Acho que assim, eu já estou naquela fase de fazer 45 pontos logo. Tão pessimista que seu vídeo está até travado, inclusive. Mas meu áudio está bom? Porque seu áudio está ótimo. Então beleza. Porque o vídeo de você está travando para mim, eu não sei. Agora nessa plataforma nova tem umas opções novas, ó. Tem uns negócios assim, ó. Quer ver, ó? Que isso? Ó, você vê tão difícil. Na hora que o Rolon, que vai chegar daqui a pouco. Olha quem apareceu! Thales Maciel, justamente na hora em que eu ia fazer um efeito para ele de... Palmas! Dê seu boa noite, Thales Maciel. Acharam que eu não ia entrar nesse novo formato? Se enganaram! E aí, beleza? Tô emocionado. Pois é, rapaz. Vim trazer o bem para o aeroporto. Agora tô indo embora. Eu tô me sentindo o Alencar. O Alencar é assim, né? Ele faz o... Oh, mas o Alencar estaciona, pelo menos. Putz, é verdade, é verdade. Ele faz o carro, mas ele estaciona. Aqui, se o seu áudio estiver muito ruim, se estiver atrapalhando vocês aí, eu saio fora, tá, gente? De forma alguma. Eu já entendi sua malandragem. Você deixou para entrar depois para deixar o menino Decabites fazer o resumo. Pois é, rapaz, mas eu não vou assistir o resumo amanhã. Hoje eu não consegui assistir ainda. Sei. Mas depois você dá o feedback para ele da qualidade do resumo. Ah, não preciso ver, não. Ficou uma bosta, tenho certeza. Porque a gente perdendo ele nessa empolgação dele deve ter sido assim. Ficou na qualidade das partidas. Mas na hora que ele falou doente, você precisa ver. O homem ficou empolgado, hein? É, cara, e eu entrei justamente o Lucas falando do William Batista, não, gente? Não, não, William Batista, não! Aquilo foi uma bizarrice que o América fez nos últimos 50 anos, não. E foi um erro. Nós estamos pagando um preço alto por essa bizarrice. Entendeu? E olha quem chegou também, ó. Rolonzinho? Salve, Rolon. Sua tela está preta, você está em luto. Luto eterno. Ainda procurando um time. Dê seu boa noite. Boa noite a todos e todes, incluindo o Thales. Menos a diretoria americana e o Fred Cascato. Por quê? Por que toda essa revolta aí com você? Não tem revolta, não, hein? A gente só dá boa noite para quem tem feito alguma coisa, né? Ué, mas o Fred Cascata tem feito. Agora, se é boa ou ruim, é outro problema. Mas merda, ele tá fazendo uma atrás da outra. Hein? Mas você tem certeza que tem o dedo dele lá? Você sentiu o dedo dele nisso aí? Agora eu tenho uma ferramenta para isso. Ah, moleque! Agora tem uma ferramenta para o elemento da série. Ô, Alô, nós entramos nesse trem aqui, nós abacaiamos, o Decabites estava falando igual um louco, nós abacaiamos em falar. Mas eu não, eu quero deixar ele falar porque eu também quero falar bastante hoje. É, beleza. Então, antes de vocês começarem a falar bastante, deixa eu ler uns comentários aqui. Júlio César tá aqui, boa noite, pessoal. A culpa da situação da América é da torcida e dos árbitros. Decadentes não tem culpa e a direção, menos ainda. deixa eu esconder aqui. Gente, nós estamos testando uma ferramenta nova aqui, e por conta disso eu estou apanhando também, mas nós vamos que vamos. Pedro Paulo Bastos, boa noite a todos. Quem é ou são os responsáveis pelas contratações do América? Não vinga um. Ó, menino Rolon e Thales estavam aí citando quem é o responsável. Vocês acharam que aquele investimento todo em água tratada não era para trazer o caminhão de bagre que veio esse ano, não? Oh, eu passei na frente do CT quinta-feira. Eu acho que eles estão tentando garantir, considerando a quantidade de prédios que estão construindo do lado ali, vai faltar água. Então eu acho que é para isso que eles estão trazendo essa quantidade de água, porque bagre já estava aí, não precisa de água para esses aí, não. E diz que bagre gosta de água suja, né? Então fizeram investimento, mais um investimento errado em colocar água limpa no CT, né? Exato. O Nésio Maciel, torcer para time que tem atacantes que não fazem gols é complicado, mas também só contratação ultrapassada, aí fica difícil. Miller Melo, Mariano, Ricardo Silva, William do Bigode, jogadores nível de Série D. É isso aí. O Luke BM. Aqui, quem que é contratação de nível Série B? De nível Série D. D de dado. Rolão travou. Luke BM. É. Talvez, ô Jair, se eu cair aqui antes, e se o Roló precisar, eu passo aqui na Araújo com o cotonete desse filho da puta. É, tá difícil. Tá, não tá ouvindo a nossa... a internet lá não deve estar tá pagando, não. Eu fico feliz que lá chegou a internet. É. Lá é a Elon Musk, é só via satélite. Luke BM, por mim, já manda o Anderson Moreira embora. O cara tá numa depressão danada. Precisamos de alguém mais motivador para tentar salvar o time. Meu filho, só se chamar o Patati Patatá, porque não tem. Tá difícil motivar aquele time, viu? Tá louco. Acho que o problema não é motivação, o problema é futebol mesmo. É, com certeza. Marcos Graça, na verdade, boa noite. Desculpa, já na verdade, tem caminho de problema. É o futebol e as escolhas do Anderson, né, gente? É incabível, depois da partida que o Mariano e Carlos Silva fizeram, ele manter os dois igual ele fez. Aquilo ali, para mim, atesta que ele não tem muito critério, ele não entendeu ainda o grupo do América. Nossa, ruim demais. Você tá doido, senhor. Parece que é aquelas discussões de perder grupo ou não perder grupo, porque... Não tá, fizeram mais duas partidas. Até que o Ricardo Silva fez uma partida ok essa segunda contra o Novo Horizontino, mas ok, tá? O grande problema de falar que ele fez uma partida ok é porque o time inteiro foi pro nível dele, né? Ah, pode ser também. Pra não destoar, foi todo mundo pro nível dele. Boa noite, Diletos. Na opinião dos doutos do programa, o América corre real risco de rebaixamento. Não falarei esse apelido para o América. Corre real risco de rebaixamento? Não, o Mecudo não tem a menor chance de rebaixamento. Felipe? Eu acho que não. Mas o Anderson vai precisar melhorar o trabalho para que isso aconteça. Lucas? Eu acho que tem chance, sim. Está na hora do... Assim, o objetivo do Anderson tem que ser somar a maior quantidade de pontos possíveis e ver no que dá. Mas nesse momento, a briga para mim é para fazer pelo menos uns 6 pontinhos nos próximos 9 aí, para passar dessa briga. Porque dependendo de como terminar essa rodada, a gente pode terminar aí com os 3 pontos da ação de rebaixamento. Aí as coisas já começam a complicar, né? Porque entra naquela espiral descendente que o Felipe tanto. Ai, ai, ai. É. Mas então, aí sim. Que tá, acho que ele. Pode falar. Não, se o América fizer 6 pontos em 9, ele volta a brigar pelo G4 aí. Isso. O campeonato tá muito enrolado ali. Mas o meu medo é, assim, a questão que eu digo é, o risco é esse. É de, se o América não fizer esses 6 pontos em 9 nas próximas partidas aí, a gente já começa a entrar numa situação, porque a gente nesse momento tá na 16ª rodada, né? Nos próximos 9 pontos fazem com que termine o primeiro turno. Se a gente não faz esses 6 pontos em 9, e a gente já enfrenta o Atlético Paranaense, se eu não me engano, né? Sim, no fechamento da rodada. No fechamento do turno. Do turno, então, é. Ou seja, se a gente não faz os próximos 6 pontos, em 6, né? Porque o Atlético Paranaense vai ser um jogo bem complicado, a gente contar com esses 3 pontos, a gente termina o primeiro turno brigando pela zona debaixo da tabela, e isso é muito perigoso, considerando que a gente sabe que vamos ter um segundo semestre dificílimo no sentido de pagamento de salários, etc, etc, etc, né? Aí já entra aquela espiral negativa, tipo, tá jogando mal, coisa que não tá funcionando lá dentro, pode ser que a gente perca o nosso goleiro, pode ser que a gente perca o nosso volante, pode ser que a gente perca o Miguelito, salário atrasado, enfim, eu não tô criando um cenário... catastrófico, não, mas estou dizendo que assim, é um cenário possível se as coisas dentro de campo não melhorarem. Com certeza. Eu acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que parar de falar 6 pontos em 9. O time do América está considerando 6 pontos em 9 jogos. Tem que falar que é 6 pontos em 9 pontos. É. A gente está seguindo essa lógica. Tem que situar o que nós estamos querendo. 6 Deixar pontos bem seis explicado. Vitórias. Eles estão usando essa lógica. Meu Deus do céu, se for assim, nós estamos ferrados mesmo. Felipe Silva, grande tartaruga, está aqui. Boa noite. É verdade que os jogadores estão com salários atrasados, direito de imagem? Se for verdade, é aquela frase que virou um ditado. Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo. Eu vou fazer... Como eu tô andando tremendo de medo de um processo, eu vou fazer igual o nosso presidente e vou dizer: foi encontrado num poste de rua da Pitangui a informação de que parece que o salário desse mês, ou seja, referente a junho, está com um atraso aí. E o direito de imagem está um pouquinho atrasado também. Né? Amigo meu me disse a mesma coisa. Pois é, parece que já há um atraso aí em função... parece que seria, os salários seriam pagos aí com o dinheiro da venda do Três Barras e deu um probleminha lá. Deu um problema para transferir, para direcionar ou começar as obras. Então, deu um pepino lá e quebrou as pernas da turma aí. Mas, como eu falei, não estou cravando essa informação. Ela foi encontrada num poste de rua da Pitangui. Se começar a atrasar, zangou, né? Ao que dizem também, botar essa informação também no, lá pelo Pitangui, né? Que parece que venderam aí o atleta da base para pagar o salário desse mês, né? Então, talvez... Na avó do mês passado. Ah. Negócio é muito complicado, gente. Então, Gilberto, vamos vender um jogador por mês, né? Uai, cara. Negócio é esse. A conta não fecha. No, eu canso de falar aqui nesse programa que nós estamos pagando por 2023 e 2024. Essa é a conta de 23 e 24. Isso é um problema. Uma loucura, gente. Mas, até eu falo, e não defendendo, que fosse a relação do William Batista. Eu defenderia a ideia de que esse ano seria um time mais enxuto e trazer um... Mas se tivesse trago um treinador que ia conseguir colocar esse time para jogar. O problema foi que a gente colocou um treinador ruim, com um elenco ruim. Quando viram que não estava dando certo, né, começaram a empilhar a contratação estúpida com salário alto, estilo William Bigode, Mariano, aí depois traz o Arthur, aí traz o Breno, aí traz mais dois atacantes, e traz mais gente, e tá no mercado ainda porque vai ter que buscar, e aí a gente pede um jogador que tem emprestado, vai ter que buscar um outro volante, porque não vai ter, e assim, agora a nossa folha que já não conseguiu pagar, ela já tá muito maior do que ela tava no início do ano, e a gente continua sem conseguir pagar ela, ou seja, com mais dificuldade ainda. E aí nós vamos, ainda que a gente só se mantenha na Série B, o que já vai ser um puta prejuízo. A gente vai começar 2026 aquela. Nossa, vamos ter que montar um time enxuto porque estamos sem dinheiro e não sei o quê, e ficar nessa e a dívida escalonando de uma forma impagável. Já está difícil. E a tendência, se for fazendo essas burradas todas, é só piorar. A questão de time enxuto, ela é muito complexa. Porque para você fazer um time enxuto, você tem que ter pessoas qualificadas para montar esse time enxuto. E a gente não tem. Então, a gente fala muito sobre jogador, sobre treinador, mas o nosso grande problema hoje são as pessoas que administram a América. Essa é a clara verdade. Sem demagogia, sem qualquer outro tipo de coisa. Mas você não vai direto ao ponto. Você mesmo, Jair, essa semana, você, não sei se foi essa semana, o tempo passou muito rápido, né? Não sei se foi essa semana ou semana passada, você colocou um print do número de atacantes que nós temos. Sim. E você vê que a gente está reforçando o ataque. Ou seja, todos que foram contratados não servem para nada. Você tem que reforçar um setor que já está inchado. Ou seja, nós vamos inchar ainda mais a nossa folha, porque nós vamos onerar mais a nossa folha de pagamento. Então, o nosso grande problema é esse aí, é administrativo. Entendeu? É dinheiro solto, sem planejamento. Não sei, eu não estou lá dentro, mas... Eu duvido muito que o setor de análise do América aprove esses caras que estão trazendo. Se bobear, de todos que nós contratamos esse ano, o setor de análise só aprovaria o Miguelito. Fundo do meu Sim. coração. Entendeu? E vejo que com a chegada do Weber, do Labandeira e do tal do Titi Ortiz, nós vamos inteirar 14 atacantes, cara. 14. Para mim, até nessa do que o Thales falou, o que eu acho mais assim, admirável é que o Golf colocou. Não é que o possível se nosso setor de análise não fez uma investigação pregressa e descobriu que até o sub-20 o Breno Teixeira era volante. Não é que ele tem 27 hoje, que ele ficou 7 anos treinando para atacar. Ele tem tipo 22. Então tem tipo um jogador que, sei lá, em 10 anos de base era volante e tem 2 anos que ele está tentando migrar para centroavante. E que quem trabalhou diferente com ele na base Não é que fala assim que ele... Nossa, não, ele tem todo o caguete do mundo. Ele era um volante que conseguia marcar, fazer... Não, ele fala... Nossa, tipo, não sei o que inventaram. Ele não é rápido. Ele não é rápido. Não é... Mas talvez com o volante ele fosse bom. Mas nem isso. Então... Outro detalhe sobre essa questão... Agora acho que Thales caiu. Thales caiu. Isso. Gilberto Weber está mandando um abraço aqui para o Coelho dos Vales. Saudações americanas de Vila Velha. Abraço ao pessoal do Coelho dos Vales. Bacana demais. Júlio César Randan está aqui com a gente também. Laura Grise, eu estou otimista que vamos lutar para não cair. Roberto Nassif, boa noite. Que time ruim, sem criação e sem alma, jogadores displicentes. Será que já está na hora de trocar de técnico? É, Ricardo Leandro, vocês acham que está na hora de trocar de técnica? Eu acho que essa altura do campeonato não vai fazer muita diferença, não. Eu até queria te falar uma coisa, não sei se ainda está no momento, mas que a gente precisa começar, eu acho que, a trazer seu celular está carregado, só para saber mesmo antes de começar. O meu? É. Tá. Tá carregado? Não, então tá. Mantém ele na tomada porque vai chegar. Amanhã vai ser dia? É. Eu acho que a gente tem que começar... Dá nome aos bois nesse lugar aqui do América e, sendo bem sincero, a gente está falando sobre os mesmos problemas desde 2023. O Felipe falou que nós estamos pagando os problemas de 23 agora. Os problemas de 23 ainda estão aí. Ou seja, a gente fala sobre Fred Cascarda e todo mundo, não, mas quando era, o Salum não deixava ele ser diretor. Porra, o cara é diretor desde 2023. Falar que não deixavam ele ser diretor, ele é um panaca de estar lá e não ser um diretor de futebol. Agora que está caindo sobre as costas dele, ele não vem a público falar bosta nenhuma sobre nada. Ano passado a gente teve um Marconi Barbosa, que hoje está como diretor de comunicação do Cruzeiro. Será que era isso mesmo que a gente queria ter no futebol do ano passado, que foi o pior momento entre time e torcida? E... Aí, beleza, vamos falar sobre a diretoria. O Alencar pega e fala que é o pior time que ele já viu. Ele foi o presidente, ele é o presidente. Nós temos 5 no CA que não mandam em nada, não aparecem para nada, e agora sai a notícia de que o Alencar está indo para o Tribunal de Contas do Estado. Os outros 4 vão aguentar a porrada e vão aparecer ou vão continuar como estão? Sendo papagaio de pirata para bosta nenhuma e vão trazer o Salum de volta. Então, assim, a gente está chegando num momento que o time está entregando nada, nós temos uma diretoria que não entrega nada e o futuro? Onde que está? É, não está. A verdade é essa. A gente, tudo que o Alencar falou de time, que não sei o quê e tal, tem que olhar mais a fundo, né? Tem que olhar, porque isso, o time nada mais é do que a ponta do iceberg. Lá, todas as más escolhas de formação de elenco, todas as más escolhas de técnico, todas as questões que foram deixadas para trás aí na história recente do clube, viraram isso aí, viraram esse time que é que ele está criticando, né? E aí ele critica e todo mundo fica assim, será que caiu bem no elenco? A gente tem certeza que não cai bem dentro do elenco. Mas... Ah, bicho, mais ou menos, pro Alencar dá nada, porque a turma lá dentro gosta dele. Não, pois é. Os jogadores gostam do Alencar. Não caiu bem dentro do elenco? Não. Pode ter caído bem? Pode. Mas a gente ouve alguém? Tem algum líder dentro do elenco? Não, bem, não caiu não. Claro que não. Todo mundo e falava asneira atrás de asneira. E agora, quem vai falar? Nós vamos colocar o Alê para falar, pelo menos? É desse jeito, cara. Quando você para entrar no site do América e dar uma olhada na lista de jogadores que nós temos... O que nós temos de gente no DM, encostado, que não serviu para jogar 10 minutos, e tá aí, cara. Tá aí. E todo dia chega mais. Como é que você pode reclamar do time se essa é a praxe? Se tá sendo feito isso o tempo inteiro e vai-se embora, vai fazendo. Não dá, cara. Como é que você reclama de um jacaré estar ainda no time, no DM e tudo mais, se a gente trouxe um Arthur Souza... E um Breno não sei o quê, que nunca fizeram gol na carreira. É, isso é assustador, cara. Isso é assustador. E vai chegar, por exemplo, esse Éber aí. Ah, porque fez gol. Ô, bicho, fez gol na Liga da Árabe. Talvez na Série B da Arábia. Pô, bicho, é foda. É complicado. Aí fala... Mas a gente pode vender pra Arábia, né? A gente, pra vender pra Arábia, a gente é bom. Aí os caras viram e falam assim, vocês são corneta. Vocês são corneta, estão cornetando antes do cara julgar. É, mas, cara, você está cornetando em função do que se viu até agora. Pode ser que o cara chegue e jogue um bolão? Poder pode. Mas é uma questão de... Você apostaria nisso? Quem que foi o último que jogou um bolão na volta? Nem lembro. Puxar de cabeça aqui, eu não consigo achar. E aí, pensando na volta, nem o Toscano, que foi como mais ou menos, não jogou na volta. É mesmo. Ricardo Leandro, boa noite, amigos. A única solução é a SAF, só que o Salum não larga o osso, nunca vai deixar isso acontecer. A SAF tá aí, ué. É, tá feita, só não vende, né? A mais desejada. O Marco Coutinho, o América virou uma ONG, time de futebol é só um acessório. Gilmar Pereira, desanimado ao extremo, escapar da C vai ser o objetivo da temporada, lamentável. Rogério Medina, não adiantou mudar de técnico, o time é muito ruim, só jogador emprestado, sem comprometimento. Aí eu acho que é um problema, a gente falar que todos os jogadores que são emprestados estão sem comprometimento, até onde eles têm que ter comprometimento? Será que eles não estão fazendo isso é cobrado deles, né? Será que eles não estão fazendo o que estão pedindo para eles? Pois é uma questão que... Você viu o Cauã Barros? Não parece que falta comprometimento. Nem o Miquéias. O Miquéias é ruim. Assim, ele tem falhas. Ele tem alguns aspectos positivos, mas ele erra muito. Principalmente se ele fica muito lá na frente tentando fazer gol. Mas o cara tenta. O problema não é que o pessoal não é comprometido. A questão é que talvez a gente não esteja colocando as melhores peças. Mas, sinceramente... A gente mexe daqui e dali, mas não tem nada. O que tem no banco não é nada muito melhor também, não, tá? Isso pra mim é um problema de formação de elenco. Tá, não, isso sim. Mas a questão é, igual, colocando, você vai pegar três zagueiros. E não é nem falando que eu não acho o Joseph isso tudo, e ainda escutando mais relatos de como ele era na base do Cruzeiro, eu acho até um pouco menos. Mas é colocar assim, na questão de... Ele pelo menos faz a lateral do campo, e ele é um jogador que é mais ofensivo. Você vai jogar com três zagueiros, você não coloca um... Se você jogar com três zagueiros, você não vai colocar o Júlio como ala. Mas você colocou o Mariano. Porque também não, assim, não se justifica. Se era pra usar com três zagueiros, pra você poder ter alas que vão apoiar um pouco mais, faria sentido ser o Joseph ali, por exemplo. Ou que fosse o Cauã Barros, que também faz um pouco... Tipo, uma situação nesse sentido. Um jogador que conseguia pelo menos atacar, que vai fazer um pouco mais as duas funções. Você não, assim, porque ele jogou quase que... Então não foi tipo um 3-5-2, foi quase um 5-3-2. Porque o Mariano... meio que não justifica a questão. Então você vai resolver o problema de ter o Mariano lateral colocando três zagueiros e você mantém o Mariano como ala, tipo, aí é mais erro de técnico. Nosso elenco não ajuda? Não ajuda. Mas você consegue mexer ali um pouco. Não é possível que o Rafa Barcelos é tão pior do que o Ricardo Silva, por exemplo. E se vai precisar vender alguém, coloca ele para jogar, que consiga vender ele parado, que pagar o salário do povo. Porque, aí sim, o Ricardo Silva é um que eu acho que... Já deu, assim, encosta ele e vê se ele vai querer sair igual ele saiu da Coreia, por exemplo, amigavelmente, porque ele vai estar jogando e ver o que dá, mas não dá pra ficar do jeito que tá. Ô, gente, vocês viram a fala do Felipe Luiz sobre o Pedro ontem? Vi. Será que não tem ninguém no América pra falar igual ou será que os nossos jogadores estão muito acima da média no treino? Agora vocês estão me ouvindo? Rapidão. Sim, estamos. Puta merda, que luta do cacete. Agora foi. Pode falar tudo do Felipe Luiz aí. Ô, gente, o cara é o artilheiro do Flamengo no ano e foi destruído pelo técnico de que ele é péssimo em rendimento durante o treino. Em compromisso. Exato. Será que ninguém no nosso time tá abaixo assim? Chegar num jogo assim e falar que tá todo mundo. Mas bem, o Anderson não faz isso nunca, cara. Não é perfil dele fazer essas coisas, não. Mas sem chance. Ele já deu entrevistas aqui pós-partidas em que ele meio que jogava a culpa em derrotas e coisa assim pro pessoal. Ele mudou. Mas não um pouco. Pra um específico. Não, ele colocava. Não, a gente treinou, mas o time não executou da forma que queria. Ele joga geral, de fato. Ele não joga um jogador específico, né, debaixo do ônibus. O que o Felipe Luiz fez ontem é gigantesco no futebol brasileiro. É o primeiro a jogar no craque do time. Não que a gente tenha um craque no time para ser jogado a responsabilidade nele. Né? isso não tem não, infelizmente. Viu? Não tem mesmo. Gente, vocês estão me ouvindo? Posso falar um minutinho? Uma coisa que vocês, eu tô pegando a tua casa aqui. A lua hoje tá bonita demais. Tá linda. Vou continuar o programa aí. Nossa, que coisa romântica, hein? Tem nem meia hora que você despachou a cremosa, já tá nessa declaração de amor aí. Eu discordo do Thales. Eu vou deixar, eu vou ficar uma semana sem meu bem, Lucas. Eu tô triste. Não, mas a filosofia, Thales, é quando a América ganha, o sol é bonito, as nuvens saem, a lua tá linda. O América perdeu, a lua tá horrível, tá frio, tá chato, a cerveja tá quente, entendeu? Faz sentido. Mas aqui, gente, agora falando sério, eu não sei se eu vou continuar mais tempo aqui no programa, já. Eu só queria falar duas coisas. A primeira é lamentar muito a partida do Flávio, nosso goleiro. Não sei se vocês chegaram a comentar. Ainda não. Chegaram a comentar, lamentar muito meus sentimentos aos familiares deles aí e tudo. Flávio, diferente da turma atual, foi um cara que honrou muito a nossa camisa e ele pegou a gente num momento muito ruim, que a gente estava numa Série C e foi com a gente até uma Série A. Uma parte da torcida América tem isso de não valorizar os verdadeiros heróis que a gente teve, né? E o outro recado, bem rapidinho também, é sobre um vídeo que foi postado nos canais do Dubai sobre a questão do uso do preto no nosso uniforme. Gente, foi de uma imbecilidade sem tamanho, foi de uma... Desnecessário um vídeo desse. E só queria que o rapaz lá que se auto-intitula historiador oficial da América... Deixa pra lá, vocês comentam aí, tá bom? Era só isso, já, continue aí. Pra quem não viu o vídeo que o Thales falou, foi no Ataque fez uma matéria falando que o preto dos calções da América foi uma homenagem ao time da cachorrada, sendo que o time da cachorrada naquele momento estava se desfazendo. Então, aquilo ali foi de uma infelicidade e não faz o mínimo sentido. É uma questão muito prática, tá, gente? A questão dos calções. Como a parte da cachorrada veio jogar com a gente, eles usaram o calção que eles tinham. E aí o time começou a jogar parte do time com o calção branco, que era do pessoal que já estava, e parte do time com o calção preto. Quando foram padronizar, viram que calção preto era muito mais simples de conseguir no mercado. Então, ficou-se o calção preto. Tá? Então, não tem nada de homenagem, isso aí é conversa fiada bem posterior, e que eles fazendo de tudo para humilhar a gente. Tá? Isso é normal na imprensa mineira. Né? Mas não pode ser normal vindo de um cara que se auto-intitula historiador oficial da América. Ele colocou isso na enciclopédia dele, independente de quem concorde ou não, entendeu? Então, gostaria muito de ver essa referência aí que diz aonde foi a homenagem. Eu fui roubado indo pro Mineirão uma vez no jogo do América e Atlético em homenagem ao Atlético. Eu posso colocar isso na enciclopédia? Pra mostrar. Eu gostaria muito de ver essa referência aí. Em referência à Federação Mineira. O América sempre é roubado pelo Atlético, tá de boa? Pode ser? Isso é o normal. O Gabriel Nascimento, Jay Pata aqui com a gente, Zé Flávio Moreira, Tadeu Cota, Lúcio Melo, o PRM Esquadrias. Churrasco aqui tá rolando, Roberto. Cerveja você não traz mesmo, tem Antártica pra você. Isso foi uma ameaça? Eu não sei se é ameaça ou é convite. Emerson Mascarenhas também está aqui com a gente. Alberto Boechat dando uma boa semana, obrigado, valeu, Alberto. Edson Firmo está aqui. Pensa que nossa torcida é muito tranquila, não cobramos nada a jogar no América, é muito fácil, ninguém cobra nada. Temos que ir para frente do CT para os caras se assustarem. Ô, gente, não vai pra porta do CT, não, porque aquela rua tá uma bosta de passar. Estão construindo dois prédios ali da direcional, e aí a funila. Você pega um trânsito infernal. É melhor passar pelo lado contrário. Eu sou meio cético sobre o quanto isso funciona, no fim das contas, porque, tipo assim... Eu acho que não funciona nada, cara. Os caras não vão ligar muito, né? O América não é, tipo assim, não existe uma Gaviões da Fiel aqui, e nem lá eu acho que isso resolve também, pra, tipo... colocar 500 pessoas na frente do CT e mandar os caras descerem para conversar e etc. Eu acho que nem lá isso resolve, nem aqui. E aqui, quando acontece, e eu não estou responsabilizando as pessoas que vão, eu acho que as pessoas que vão estão no papel delas, né? Mas o problema é que a repercussão disso, via de regra, é uma repercussão meio de chacota. Ah, foram 15 pessoas na frente do CT, etc. De novo, não acho que as 15 pessoas que foram, 20, quem quer que seja, estão erradas. Eu digo que a repercussão disso não, no final das contas, não funciona para gerar pressão para os jogadores, eles não vão se sentir pressionados por causa disso, e a repercussão ainda é negativa. Eu acho que Não acho que esse é o ponto, não acho que pressionar nesse sentido funciona. Eu acho que a pressão tem que ser institucional mesmo, né? A gente querer ver as coisas funcionando, a gente cobrar, até talvez aí colocando o meu na reta no sentido de conselheiro, de que a gente cobrar, que já, a gente não pode dar palpite em futebol, mas a gente cobrar que o Fred Cascardo se manifeste sobre o que está acontecendo, né? A gente cobrar uma coletiva do Anderson se ele já achou algum diagnóstico, porque semana para trabalhar ele está tendo, e a cada semana que ele trabalha parece que o time piora. Sim. Agora a gente não ganha em casa e também não está ganhando, não ganhou fora o último jogo. Então, eu acho que é esse tipo de pressão que tem que ser feito, nesse aspecto, né? O Alencar falou no final do ano passado que o Fred Cascardo agora sabe que o dele está na reta, né? Ele não falou alguma coisa nesse sentido de... Sim. Então, eu acho que é cobrar que seja de pressionar a diretoria de futebol para fazer o trabalho dela, né? De maneira mais institucional, na minha opinião. Ô, Lucas, um comentário e uma dúvida. Quando o Fred Cascardo fala que o dele está na reta, é do olho direito ou do olho esquerdo? Depende de qual outro tá olhando. Pô, pode ser que erre ele. E dessa... Tem que ver a referência. Vale lembrar que o William Batista falou também que quem bancou ele para ser treinador foi o Fred Cascardo, e que ele até disse para o diretor da América que se ele não der certo como treinador, podem me demitir. E assim, até então isso não foi feito, mas... E eu acho assim, até na hora eu ia falar, né, quando perguntaram sobre se era o momento de mandar o Anderson embora ou não, meu áudio não estava funcionando. Talvez, aí, eu exercício de futurologia, mas a gente como torcedor falando, talvez não era, o problema não era o William Batista mesmo, porque ele saiu e, na minha opinião, até os resultados pioraram. O problema do William Batista. Eu tô falando que eu quero que ele volte, ou que, meu Deus, foi um erro demitir. Não, eu acho que naquele momento não, o trabalho dele não dava para continuar. Aquele jogo contra o Volta Redondo foi um jogo de despedida mesmo, assim, a gente viu que estava tudo errado. Mas o Anderson chegou, o Anderson está tendo tempo para trabalhar. Ele tem sempre pelo menos uma semana de trabalho aí. E o time, o jogo contra o Atlético foi uma coisa pavorosa. Em termos técnicos, táticos, de vontade, de tudo. Né? Então, se fosse o William Batista, a gente ia meter o pau. Agora é o Anderson, a gente tem que criticar da mesma forma e não está funcionando. É o momento de mandar embora? Acho que assim, é difícil para a gente dar esse diagnóstico, porque eu acho que alguma coisa não está funcionando. Quem tem que dar isso é o diretor de futebol, mas não era o técnico, aparentemente. Mas o Anderson falou que o William falou que o Cascardo, na verdade, falou que só ia pedir demissão se o William não desse certo como técnico, não do América. Ainda tem 30, 40 anos que ele pode dar certo. Então, os caras vão continuar aí hoje. Pode continuar, Dé. Na hora que ele estiver na tábua da beirada, aparece alguém falando, uma notícia falando não que o Vasco... Não que ele está na tábua da beirada porque ele quebra a tábua. Hoje é só piadinhas de estereótipo físico. É isso aqui que nós estamos vivendo. O Thales dormiu no volante ou impressão minha? Eu? Não, tô aqui escutando vocês, meu amor. Seu vídeo travou. Pode ser a internet. É porque eu tô com a impressão de que tá ficando muito ruim minha participação. Por isso que eu tô mais caladinho aqui, sabe? De jeito nenhum. Não, mas relaxa, o Ricardo Silva tá com participação ruim, tem 5 anos e tá lá até hoje. Você vai continuar aqui também. Olha aí. Grande Bemais está aqui falando que é papinho muito torto no ataque, é mesmo. Luiz Alberto, boa noite, Decadentes. Esperar que o time se ajuste com os novos contratados. Eu estou desanimado desses novos contratados aí. O Thiago Garcia, o resultado do Novo Horizontino, para mim, não é o problema. Hoje os caras, por incrível que pareça, têm mais dinheiro e time. O problema foi a derrota para o Atlético. Contudo, eu acho pior também. Mas, não, sim. Perder para o Novo Horizontino não é... Não... Dá pra colocar que não seria um problema. Foi um jogo fora, um time que tá brigando lá em cima. Mas não é que o Lourdes, o time também tem, assim, muito mais dinheiro pra gastar. O goleiro deles é o Ayrton. Sim. Então, assim, o time deles não tem nenhum jogador que você fala assim, não, ó, passagem por série. Tipo, jogar... Tem o Luiz Oyama ali, tipo, mas não é um time timaço, assim. É um time que a gente conseguiria montar em termos de orçamento. Não é isso. O time deles, eles têm um... Não é o Matheus Rizzo. Eles têm um trabalho mais bem feito. Mas eu acho que se colocar na ponta do lápis é capaz da nossa folha ser igual, se não maior, do que a deles. Mas a questão é, eles têm um trabalho muito mais bem feito de futebol. Que, mas aí a gente tem feito um trabalho ruim em termos de contratação, estruturação de departamento, tudo já tem anos. Aí a gente tá pagando preço por isso, continuando errando. É, e naquela palavra do Salum de que a gente vai errar em contratação, mas a gente acerta mais do que erra, o problema é que a gente tem, desde 2023, que a gente tem errado muito mais do que acerta, e financeiramente isso pra gente tem um custo muito grande. Os caras levantaram um CT massa, bacana, em 6 meses, cara. Se isso não é prova de competência, se eles têm o mesmo nível de competência para trazer jogador, para os outros processos de DM, para tudo, contrato, isso faz efeito, cara. Faz efeito, é como eu falei, é a ponta do iceberg. O time representa os processos de qualidade que o clube tem, ou o contrário disso, né? Se quanto não tempo tem demorou uma caixa d'água? Pois é, em um ano o que se fez foi um prédio de um andar e colocar piso no estacionamento e botar caixa d'água nova. E olha que, em tese de construção, a nossa diretoria entendia, né? É, em teoria sim, né? O Augusto Rezende está aqui falando, ó, Rolon está muito ácido hoje, falando muitas verdades, cuidado com o processo. É, eu vou jogar, eu só não vou jogar meu CPF aqui para já ser processado uma vez, porque senão abrem um crediário na Casas Bahia, mas me procura aí que eu mando o CPF para facilitar. Se a diretoria pedir seu endereço, eu até dou, porque eu tenho certeza que ninguém vai conseguir chegar lá mesmo. Não, é, então, não tão distante, né? Não tão distante. O nego vai desanimar de chegar lá para entregar a intimação. DDD21 aqui. Tá certo, o negócio tá fácil, não. Então, o Thales falou aí, mas aproveitar para levantar um assunto, que é o falecimento do Flávio, né? O Thales falou, a gente não pode deixar nunca de citá-lo aqui. Naquele resenha da arquibancada que a gente fez com o Leandro, né, que até o Evanilson participou rapidamente, Dudu Pitbull e Luciano, Flávio ia participar também, mas nas palavras do Luciano, o celular do Flávio era daquele da cobrinha, com a lanterna, então não deu muito certo não, mas foi uma pena que a gente queria muito que ele participasse. Naquela época eu conversei bastante com ele, um cara 100%, viu? Um cara 100% e que, como nós dissemos lá no post, mastigou vidro junto com o americano, né? Ele viveu com a gente momentos em que a gente achava que o clube não passaria de 1-2 anos. E, no entanto, foi com a gente até a Série A. Tiveram alguns, mas ele foi um dos, vou dizer ícone, né? Mas, assim, um dos das caras daquele momento mágico na história do América, que foi de 2008 a 2011, né? Do módulo 2 à Série A, esteve no elenco, passou por aquele elenco que jogou teve essa evolução meteórica, então deve ser lembrado para sempre. Com certeza, a gente não pode nunca esquecer a participação que ele teve aqui na nossa história. Tem algumas camisas dele. Os ácidos, foi a única coisa positiva que o Kleberson fez aqui no time, né? Foi lá, levou a camisa, fez o sorteio. Legal demais. Depois disso, ele não fez mais nada, antes disso, nada. Então, assim, pelo menos alguma coisa positiva ele fez aqui no América. O Antônio Assis está aqui com a gente, falando que o time é o reflexo da diretoria fraca e amadora, quem trouxe os jogadores provou que não entende nada de futebol. O Cláudio Gomes está falando que vou colocar um relato que imagino que não vai ser lido no ar. Certamente vai. Segundo, eu estive no camarote, saí indignado com a derrota, mas ainda supera a minha raiva do presidente do time que estava gargalhando. Depois a derrota, depois vai a mídia e fala de cobranças. Alencar está saindo mesmo, como a gente já tem falado aí nesse programa há alguns meses até, e eu vou na linha do que o Rolon falou, quero ver quem vai dar conta de chamar na responsa aí para dar a cara. Vocês veem alguém? Positivo ou negativo? Gente para aí tem. Quem você acha que vai? Eu não vejo. Ó, tem o Márcio Vidal, tem o Ricardo Raso, tem o Braulinho e tem... Quem que é outro? Américo Gasparini. Américo Gasparini. Qualquer um dos quatro pode ir para assumir o lugar e os quatro nomearem mais um amigo deles. E você acha que eles vão fazer as cobranças que não foram feitas até agora? Sim. Não. As cobranças que não foram feitas até agora são zero, ué. Eles vão continuar cobrando igual agora. Não, as cobrando como não foi cobrado até agora. Não, ninguém. Gente, 130 conselheiros? Eu tô assustado. Eu, quando eu tenho notícias do clube, é para assustar, é dívida, é falta de dinheiro, é coisa que é um absurdo, sabe? Eu tenho cada vez mais desânimo do lado administrativo do América. Essa é a verdade. Nós somos 130 conselheiros? Sim. 128, para ser exato, hoje. Dos 128, nós temos 5 que estão ali na administração hoje. Sim. Será que dos 123 que sobram, não tem ninguém que não seja melhor do que os 5 que estão ali? Rolou, mas eu acho que também tem uma questão que, assim, existe alguém que hoje tem esse interesse e essa disponibilidade, né? Porque... isso é muito difícil também. Eu até comentei isso no resenha, que eu falei que não adianta querer. Hoje o América precisa de gente que possa se dedicar 100% do seu tempo ao clube, porque o clube está nas cordas, o clube está na CTI. Então... Eu tive na reunião do Conselho Fiscal, e o Jairo sabe de como foi essa reunião, apesar dele não estar lá, a gente não precisa... de um Dover, a gente não precisa de um Alencar, a gente não precisa de um Salum. A gente precisa de um gestor, um cara que vá sentar naquela cadeira ali e vai ser... São 128 conselheiros, os 128 vão falar, esse cara me representa e ele tá ali para isso. É colocar a bola no chão, vai sentar com o elenco e falar, ó, vocês não conversam mais com o Alencar, vocês não conversam com o Vidal, vocês não conversam com ninguém do clube, vocês conversam comigo. Eu vou pagar salário, eu vou caçar forma e tudo mais. E a gente não tem. Baltazar não quer voltar, não? Mas eu acho que só a única saída para o América nesse sentido, na minha opinião, é de ter essa figura mesmo, é vender a SAF, infelizmente. Não tem como. Não tem a promoção ultimamente. Mas que seja, assim, se for uma pessoa que tem algum projeto a longo prazo. A questão não é por quanto vai vender, eu acho isso... É mais importante o projeto do que o valor. Ninguém liga quanto que o Red Bull pagou para o Bragantino para assumir lá como clube empresa, né? Mas é um projeto de longo prazo. E assim, eu acho que a gente fica meio iludido e meio puto assim quando vê essas notícias. Fulano quer investir 500 milhões no Nacional de Muriaé. Ciclano quer investir 100 milhões no Uberlândia. Acho que isso pouco importa, esse valor, assim, porque a gente não sabe quais são as condições que esse dinheiro vai chegar, qual que é o projeto. Eu acho que esse tipo de investidor deve ser até relativamente fácil de achar. Um cara que chega, gente, vou investir 500 milhões aqui, tá? A questão é que você tem que ser bem criterioso mesmo com quem que vai chegar. E não é fácil achar essa figura, mas eu acho que hoje na América seria um projeto de renovação a longo prazo, pensando em projeto esportivo de longo prazo. Seria só vender na SAF mesmo. Mas eu tô chegando à conclusão que nós passamos essa fase, viu, Lucas? Eu acho que agora a gente não tem como ser criterioso como a gente era 3 anos atrás, não, tá? Mas é muito perigoso, porque... Mas sinceramente, eu vejo possibilidade do clube acabar. Exato, mas vender na SAF também. Eu vou dar um exemplo. É por isso que eu tô falando. Não adianta... Se a gente quiser ser mais real que o rei, e ninguém serve para nós, e ninguém pode comprar nosso clube, e ninguém pode participar. Esse não é o ponto. Eu acho que assim, a pessoa que assumir, ela tem que ter total autonomia, a gente não pode pensar que a gente vai ter que ter pessoas lá dando ingerência, tem que ter algumas cláusulas óbvias em relação a escudo, a nome, cores, etc. Óbvio. Assim, o meu ponto é, não pode ser como uma SAF, como a gente já viu acontecer com o clube, só que, vou dar um exemplo, tá? Bem menor escala. O Nacional lá de São Paulo, né, da cidade de São Paulo mesmo, entrou um grupo lá que falou que ia colocar uns caras para jogar, aí colocou os caras, não pagou salário, saiu, o time não tinha receita, pum, se ferrou. O Figueirense mesmo, antes de entrar essas ondas da SAF, né, entrou uma empresa, falou que ia colocar dinheiro, não colocou, depois o clube fica ferrado. O Figueirense não fala não, porque são os donos da Volt. Não, mas beleza, esses caras aí, na época eles ferraram o Figueirense, né? Então, a questão é, eu acho que tem que ter um nível de critério e tem que ser bem escolhido, tem que ser um projeto de longo prazo, não pode ser qualquer um, porque senão pode chegar um que seja só, ele quer arrumar a empresa aqui para depois vender para qualquer coisa e virar massa falida. Até o Vasco, a 777, deu problema, né? Quando a gente, que eles viram que eles estavam querendo fazer lá. Mas, assim, eu acho que a gente não tem que ser, talvez, igual eu estava pensando antes, precisa de ser um multi-clube ownership do naipe do Manchester City. Eu acho que não precisa de ser isso, que a gente não vai arrumar agora. Nem sei se existe mais procurando clube. Mas precisa de ser um projeto sério, né? Enfim. Essa é uma discussão longa sobre que tipo de perfil precisa chegar, viu? Ah, não é fácil, moçada, não é fácil. Vamos para Bala e Colatina então, pessoal? Bora? Bom, então hoje nós temos Bala e Colatina para... Eu tenho a dúvida de falar sobre o Bala. Ah. Ou já vão direto pro Colatina, mais fácil não? Eu vou começar pelo Colatina e são de dois jogos ainda. Então vai ser divertido. Vou começar pelo Colatina contra o Atletique. Votação via x.com. Ganhou lá no x.com Mariano com 47,6, seguido por Breno Teixeira com 28,6, Miqueias com 11,9, empatado com Paulinho. Felipe? Mariano. Lucas? Mariano, vai. Rolon? Pode discorrer sobre o assunto? Pode, claro. Primeiro, eu acho que o Paulinho foi muito ruim. Mas eu não entendi qual que foi a jogada que colocaram ele, por isso a torcida vaiou. Ele não estava subindo para o ataque e não estava conseguindo defender, ou seja, acho que colocaram ele meio como ala e não avisaram que ele tinha que fazer alguma das duas funções. Então eu coloco na conta do Anderson. E achei injusto, cara. Não acho que vai foi correto vaiar o Paulinho, não. Na boa? Tanto que quem terminou como lateral esquerdo foi o Figueiredo, gente. Não tem tentativa nenhuma de jogo... Não, e a jogada que vaiaram ele, deram um passe que ele não ia chegar. Aí ele começou a correr, quando ele viu que não ia chegar, ele não foi. Mas que você faz o quê? Ele já tava no final do jogo, extenuado. Ele ia correr para não chegar na bola? Você se poupa ali também, né? Porque ele não tava conseguindo ter que fazer a ida e volta o tempo inteiro. Tipo, não concordei. Eu não colocaria entre os quatro piores. O time inteiro foi muito mal. Ele não foi bem. Mas vai lembrar que aquela história, a primeira partida do Samuel foi até pior do que a dele, e depois o Samuel mostrou que ele dá conta de ser lateral. Põe que ele machucou, né? A primeira do Samuel não foi aquela do América e Goiás? Não, a primeira partida do Samuel foi no Campeonato Mineiro. Ele foi muito mal na partida. Eu acho que foi a partida que a gente perdeu fora de casa contra... Agora eu tô em dúvida. Ele fez uma partida do Campeonato Mineiro e foi mal. E depois pareceu que o William não teve confiança e não colocou ele mais pra jogar. Aí começou a jogar só com o Júlio improvisado e tudo, e não colocou ele mais pra testar. E aí ele foi o Anderson que chegou e já chegou colocando ele para jogar na Série B. O William não confiou nele. O Anderson confiou. Acho que o Paulinho mostrou que ele tem algumas qualidades, mas ele precisa evoluir. Ele é novo. Mas assim, não achei que foi de todo ruim, não. Ele não foi, para mim, não foi pior que o Marlon tem sido. Então... Também não achei, não. Achei que ele não foi bem, mas o time inteiro foi mal e achei a vaia muito injusto. Muito injusto também. Exato. Então, qual que é o seu voto, Rolão? Meu voto é no Anderson. Anderson. Eu vou de Mariano também e com essa ressalva de que o Anderson pode realmente ter colocado o Paulinho numa posição meio esquisita ali. Bala do jogo contra o Atletique. Ganhou ninguém com 66,7, 2/3. E empataram Matheus Mendes e Jonathan. Matheus Mendes e Jonathan é tipo assim, é o com quem puder do Bala, né? Felipe? Não, contra o Atlético, eu acho que eu queria muito votar no Jonathan, mas vai ser o Matheus Mendes, porque ele pelo menos impediu que a gente saísse goleado pelo Atlético em casa, né? Que teria sido... Pior. Né? Lucas? Eu vou Bala pra quem foi, né? No estádio. Porque pra quem tava dentro do campo, não tem Bala, não. Rolon? Aquele tropeiro que você me deu salvou metade da vida. Então você curtiu aquela comida que eu te dei? Ua, a melhor coisa que eu vi naquele frio. Cadê o áudio? Cadê o áudio? Eu vou de ninguém porque, nossa, noite friorenta. Time ruim, tudo esquisito. Não deu para ter Bala, não, viu? A verdade é essa. Nem o tropeiro, porque você não ganhou. Nem o tropeiro eu passei mal, ô sofrimento. Vamos para o jogo contra o Novo Horizontino ontem. É, votação também via via X. Enderson Oreia ganhou com 40,7, seguido para o William Bigode, 29,6. É, Ricardo e Marlon com 25,9 e Ricardo Silva com 3,7. Felipe? Enderson. Enderson, Lucas? Enderson, pela forma como o time voltou no segundo tempo. Rolon? Fred Cascardo. Eu vou de Enderson também, porque realmente... Ele até tentou uma coisa que nós pedimos muito aqui, que foi três zagueiros, né? Mas parece que não estava bem combinado, não, né? É, a questão é que, igual eu falei, três zagueiros, você precisa ter os laterais que apoiem muito bem, né? Ele meteu o Mariano na ala direita. É, não funciona, né? É, e só saiu no finalzinho do jogo. Então, assim... Aí não. Aí era. E ainda manteve a questão. Aí, beleza. Aí os mexicanos foram quem? Colocou o pior meio-campista da partida do Atlético e jogou de novo. Ele tirou o nosso melhor atacante, né, das três opções de frente. Então, assim, não dá pra justificar, né? É, complica muito. É, eu vou de Enderson também. Bala do jogo contra o Novo Horizontino. Ganhou novamente ninguém com 46,7, Cauã Barros com 40% e Júlio com 13,3. Felipe? Ninguém. Ninguém. Lucas? Ah, ninguém. Rolon? Ah, eu vi um cara com camisa torcida do América na arquibancada, acho que foi ele. Deve ser parente de alguém, porque não tem como ter ido, não. Eu vou fazer um elogio ao Cauã, acho que fez uma boa partida. Também ao Júlio, fez também uma boa partida. É, entrou inclusive como titular, o que faz justiça aos jogos que ele já fez aí no América. Bom, tomara que o Anderson pelo menos tenha visto que não pode deixar ele no banco, né? Cauã Barros, que esses dias apareceu a notícia de que tá o Vasco, não, Vasco não, quem é que tá sondando? Cruzeiro. Que o Vasco negou a proposta, né, parece. E a resposta é de que o América teria que cobrir a proposta do Cruzeiro para ele não ir. Nossa Senhora. Vai com Deus. Não estão cobrindo nem o pé. Se a proposta passar de três paçoquinhas e um cigarro picado, a gente já não está cobrindo, viu? Eu acho que a nossa sorte, que o Vasco deve estar vendo e falar assim, nossa senhora, nesse meio de campo, ele é a única pessoa que está jogando ali, ele vai valorizar bastante, porque não vai perder lugar nesse time de bagre. Vai jogar ali, vai fazer uns outros gols, vou vender ele por muito mais dinheiro no final do ano. Então, acho que a nossa sorte é essa, o Vasco querer segurar como investimento. Mas... É, tá desse jeito mesmo. É, Lucas, temos esportes especializados? Temos. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Vai começar especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Bom, vamos lá. É, para começar os esportes especializados, vamos para os torneios de base aqui. É, no Sub-15, ontem, o América ganhou do Boston City de 5-1, inclusive. Sub-15 está fazendo um magnífico trabalho até agora. 9 jogos, 9 vitórias, 39 gols feitos e um gol sofrido. Tipo assim, tá inacreditável. Segura esses meninos aí, porque com 16 já pode assinar contrato. É, tá muito bem o nosso Sub-15. O Sub-17, a gente também ganhou do Boston City de 2-1. Esse aí já tá meio que mais ou menos, deu uma reagidinha, mas estamos em sexto ainda, né, de 15 times. É, de 9 jogos, foram 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. É, a nossa vitória foi contra o Betim, foi contra o Boston City, que está bem mal no campeonato, mas estava mais ou menos brigando com a gente, então foi bom nesse aspecto. E no Sub-20, na sexta-feira, a gente ganhou do Cruzeiro, de 1-0, o jogo foi lá na Toca da Raposa. Nesse momento, Sub-20, a gente liderando o Grupo C, são de 8 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, a gente nesse momento classificando para a próxima fase da competição. No Brasileirão Sub-17, o América segue uma campanha bem ruim aí, perdemos o Botafogo de 2-1 fora de casa. O América nesse momento está em 18º de 20 times, então o último tem 2 pontos, o penúltimo 3, e a gente também com 3, nenhuma vitória até agora, 3 empates e 6 derrotas, então sub-17 está bem complicado aí. E no Brasileirão sub-20 a gente segue brigando por uma classificação. A gente jogou contra o Corinthians na quarta-feira, a gente empatou o jogo por 1-1, inclusive com polêmica de arbitragem aí. E a gente joga agora na quarta-feira contra o Fortaleza, lá na Arena Veracruz. Brasileirão Sub-20, o cenário é o seguinte: o América nesse momento está em 9º com 25 pontos. Acima da gente, que a gente chega ali, porque faltam 2 rodadas para acabar o campeonato. Acima da gente tem o Vasco com 26, Fortaleza com 27, Flamengo com 27. O Juventude está ali com 29, 4 pontos em 2 partidas, é meio difícil de tirar. Mas o Juventude pega o Vasco em casa, que está brigando direto com a gente, e nós pegamos o Fortaleza em casa, que é esse 7º colocado, que está 2 pontos acima. Ou seja, se a gente vence, a gente entra na zona de classificação e a gente vai enfrentar na última rodada o São Paulo, que muito provavelmente já vai não estar mais brigando por classificação na próxima fase. Então, esse jogo agora, de quarta-feira, é uma final para os meninos do Sub-20, para a gente passar para uma próxima fase, que assim, dado o cenário atual do América, não só no sentido de ter jogadores para jogarem no elenco profissional, também para fazermos boas vendas, é importante os meninos jogarem alto nível e passar para a próxima fase do Brasileirão, seria uma excelente conquista. Então, um bom trabalho do Myron aí, tomara que se consolide com a classificação para a próxima fase, então nessa quarta-feira. Pena que não dá para mobilizar muito a torcida, porque o jogo é quarta-feira na Arena Veracruz, às 3 horas da tarde, mas a gente entende também o contexto que fazendo Independência ou algo nesse sentido seria bem oneroso. Mas vamos torcer para os meninos sub-20 se classificarem. Na Copa do Brasil feminina, o América enfrenta o Santos na próxima fase, mas o jogo é só dia 6 de agosto, então daqui a uma, duas, só daqui a 3 semanas, né? Então, na terceira fase a gente vai enfrentar as meninas do Santos. Confesso que não sei muito bem como é que tá o futebol feminino por lá, mas o América entra nessa terceira fase com essa missão. E agora nos esportes especializados de fato, o Coelho Esports anunciou que está encerrando o projeto de Counter-Strike, que é curioso, porque até então os resultados que a gente vinha noticiando eram sempre notícias bem positivas, o time vinha conseguindo classificar para a Série A do torneio da liga que jogava, classificando para boas fases ali, mas o América anunciou que está encerrando o projeto Counter-Strike. Eu tinha o contato do rapaz que mexe com os esportes lá, mandei uma mensagem para ele, porque se tá, encerrou o Counter-Strike, vai ter algum outro esporte? Porque teria, talvez, eu esqueci os jogos de futebol que tem hoje em dia, mas tem os times de futebol, tem Dota, LoL, esse tipo de coisa. Ele me informou que, pô, realmente, por enquanto, só tinha o Counter-Strike, então, temporariamente, o projeto de esportes também encerrou. Então, depois do vôlei do futebol americano, nesse momento estamos sem projetos de esportes, mais uma modalidade que por enquanto a gente vai ficar sem representantes. Assim, basicamente o América não tinha investimento financeiro, era só um empréstimo de marca mesmo. O projeto funcionou de maneira independente, provavelmente deve ter alguma coisa relacionada a não ter conseguido muito patrocínio para continuar o projeto. Era tocado de maneira independente, infelizmente não deu certo. Tomara que a gente tenha alguma coisa, porque no mundo como é hoje, as coisas digitais, por mais que eu não acredite que isso traga torcida em massa, mas pelo menos ter um projeto de mínima relevância, que normalmente a América não conseguiria chegar. No futsal, a gente anunciou a contratação do pivô Vitão, então vem aí para a sequência do campeonato, e também a rescisão do atleta Matheus Cordeiro. De resultado, a gente perdeu para a equipe do São Miguel pelo Brasileirão de futebol de futsal, nesse momento bem uma situação bem complicada na tabela nesse torneio nacional, o América que tem de fato menos investimentos na modalidade. E só por curiosidade, o América tem tanto tão pé frio com os esportes especializados que foi só o América sair do futebol americano que o Locomotiva voltou a ganhar o Campeonato Mineiro. Então, a gente tava pesando lá, pois no primeiro ano que o Locomotiva voltou, eles ganharam o Campeonato Mineiro, ganharam a final em cima do Atlético, que seria lindo se fosse o América nesse momento. Mas, enfim, parabéns aos meninos do Locomotiva aí, que agora sem estampar a nossa marca, voltaram a ser campeão depois de tantos anos no, na competição. Pô, que sacanagem, você precisava fazer esse adendo aí, né? Ué, precisava, porque foi quando eu vi, eu fiquei muito triste. O Augusto Rezende está falando que a nossa atleta do feminino da Bolívia marcou um gol ontem, esqueci o nome, Arias. Arias. É, ela teve, foi convocada, né? A América teve uma convocação. Eu lembro até que na época que a América contratou, a gente chegou a falar aqui no programa, né? Que a gente contratou um atleta que já tinha jogado Libertadores e tudo. Aqui, eu tô na dúvida. Por legal. Que ninguém chama o William Batista pro American Esports de Championship Manager? Brasfoot. Não, o futebol mesmo já acho que é muito difícil para ele. Acho que o Brasfoot tá mais dentro do padrão. Se quiser, eu tenho aquele, como é que chama? O negócio do L-Foot, aquele negócio que você transfere dinheiro. Cheat-O-Matic. Cheat-O-Matic, eu tenho acesso, eu posso jogar para ele se ele precisar de ajuda lá no... Já que você é no Conselho Fiscal do América e tem acesso a isso aí, não teria como, né, dar uma ajuda pra gente, não? O Cheat-O-Matic não tá funcionando. Ah. Tá faltando lugar. É, só para dar a informação certa, a atleta convocada foi a Emily Arias. Então é Arias mesmo, Emily Arias. E o John Arias destruiu na Copa do Mundo lá nos Estados Unidos. É, o Fluminense conseguiu tomar uma lei do ex do jogador do Chelsea, né? É. Provando que a lei do ex não funciona só no Brasil. Ela é não, mundial. A lei do ex é universal, cara, não tem jeito. Então, nós, a essa altura do campeonato, continuamos com 20 pontos. Provavelmente ficaremos a 5. Na verdade, assim, tem um jogo ainda da rodada para ser jogado pelo Avaí. Se eles empatarem ou ganharem, ficaremos a 5 pontos do G4 e a 5 pontos do Z4. Continuamos ali meio de campeonato, só que a turma lá de cima já vai distanciando. Por exemplo, o Novo Horizontino, que é o terceiro, já está com 30 pontos. Então, já dá uma distanciada boa aí, viu? A tranquilidade é que o Goiás está fazendo o que a gente fez há 3 anos atrás. Tá que contrata, contratou o Benítez, que jogou um jogo até agora, contratou o Wellington Rato, que provavelmente não vai jogar tão cedo, contratou um outro cara que tá fora. É. E o Juninho é o melhor meio de campo deles. Próximo jogo, então, domingão, 6:30, horário bom de levar a molecada. É, eu tô lá. Quem vai? A domingo é mais fácil, então esse aí é muito provável que eu vá, viu? América e Chapecoense. O Fabinho vai, mas eu acho que o resto do time vai todo mundo. Fabinho não vai. Fabinho foi operado hoje, saiu a notícia aí, e pelo tom da notícia eu acho que não volta tão cedo. Posso fazer um comentário sobre o tema? Claro. Mais uma vez o nosso time mostrando que o torcedor foda-se, né? Aliás, e se cair... Não, qual que foi a fala do... E daí se cair? E daí se cair? E o torcedor e daí, né? Saiu a notícia ontem de que ele tinha uma lesão no tornozelo esquerdo, por isso ele não foi para campo, de repente ele foi operado. Não faz nenhum sentido de um departamento médico de um time de futebol, de Série B, que já jogou Libertadores, etc., ser tão amador quanto isso. O torcedor não tem ideia do que está acontecendo. De vez em quando o cara vai para o departamento médico para ir para outro time, igual acontece 90% das vezes, ou ele vai com uma dor de barriga e de repente ele é operado. Então, não, qualquer... acho que o Fabinho pode ser pior, porque ele vem, ele veio perdendo jogos. Eu lembro do William Batista, que de fato ele tinha um problema, que ele às vezes jogava no sacrifício e tudo, e resolveram agora com a cirurgia. Talvez se tivesse tratado ele direitinho no início, não precisava operar hoje, né? Então também tem que colocar um pouco em perspectiva assim também, né? Ah, e aí a gente vai falar do Alê, que o Alê ficou numa terapia, fez uma cirurgia que não resolveu, fez outra. Será que essa do Fabinho resolve? Ou de repente ele vai ficar bom e vai embora para outro time? É. Bom, tô contando que não seja o contrário, que a gente precisa desfazer dele e não consiga, porque ele vai descobrir uma lesão crônica fazendo teste médico em outra equipe. É, mais uma vez nosso time mostrando que o time é dos caras lá e foda-se o torcedor, né? É desse jeito, moçada. Então é isso aí, temos um programa? Temos um programa e não temos um time. E seguimos assim. Então domingo, vamos lá, gente, vamos apoiar, vamos, quem sabe vai ser um ponto de virada aí para nós. Boa semana a todos, grande abraço, valeu, gente. Valeu. Valeu.